tem mais, hein? Amanhã tem mais. Às 5 da manhã estarei por aqui para acordar você, tá? Vamos fazer um programa interessante no feriado. Sem exageros, é lógico, até porque é uma data especial em que a gente vai prestar homenagens e lembrar de pessoas que foram importantes. Nada de tristeza, né, gente? Quando as pessoas falam assim, bah, mas amanhã é finados, eu não vou nem sair de casa. Não, não há necessidade. É uma homenagem que a gente vai fazer, uma oração, um pensamento voltado, né, para as pessoas que nos deixaram, mas com alegria. Com alegria, acima de tudo. Certo? Muito bem. Super Colono em Portela, com promoções especiais, aproveite. Aí tem a Unidade Entre Espaços também, que está fazendo o maior sucesso. Eu desejo que Deus te ilumine e siga te iluminando bastante. Vem aí notícias com a Rede Gaúcha, depois a oração da Ave Maria com o Padre Jerônimo e também o Canta Rio Grande na companhia dele, Douglas Biglini. E vamos rodar o que para encerrar aqui? Do Duque Dalvan, pode ser? Claro. A Toalha é o nome dela. Abraço e até amanhã de madrugada, hein? 5 da manhã. Você é a toalha que enxuga meu corpo. Faz parte.